acorda com o sol, deixa a luz entrar. Cada novo dia é chance pra sonhar. Com gratidão eu sigo, vou vibrar. Na dança da vida só vou me deixar levar. Deixa a mente livre, o coração sentir que o amor e a felicidade estão por vir. Cada pensamento é uma semente, vamos cultivar. O universo responde ao que você se permitir. Tudo é possível se você acreditar. Vibrando alto é só se entregar. A positividade vai transformar toda a vida, só deixa o amor entrar. No espelho vejo um brilho, é meu refletir. Cada passo dado é um sonho a construir. Com a mente aberta e a alma vibrar, o retorno vem, é só saber esperar. Deixa a mente livre, o coração sentir que o amor e a felicidade estão por vir. Cada pensamento é uma semente, vamos cultivar. O universo responde ao que você se permitir. Tudo é possível se você acreditar. Vibrando alto é só se entregar. A positividade vai transformar toda a vida, só deixa o amor entrar. Siga firme, a luz vai iluminar. Com a força do amor nada vai faltar. Cada dia é um presente pra aproveitar. O universo ouve, é só confiar. Siga firme, a luz vai iluminar. Com a força do amor nada vai faltar. Cada dia é um presente pra aproveitar. O universo ouve, é só confiar. Possível se você acreditar. Vibrando alto é só se entregar. A positividade vai transformar toda a vida, só deixa o amor entrar. Acredite em você, o universo vai conspirar. Com amor e gratidão vamos juntos celebrar. Tudo é possível, só se deixar levar. Tudo é possível, é só acreditar.